en las nalgas de mandarín. Pessoal, o que eu vos trago hoje é um desafio envolvendo o Van Damme. Porque eu não sei se vocês sabem, eu descobri por acaso ontem, saiu aí um teaser trailer para o Kickboxer 2. Que no meio de tanto Star Wars e de tanta coisa que anda para aí, passou completamente despercebido o Kickboxer Vengeance. Portanto... O que é estranho, não é? Ter passado despercebido. É completamente estranho. E então, o que eu vos trago, vamos falar um bocado de Van Damme hoje no nosso episódio e vou trazer aqui um desafio baseado naquela cena do Double Team, não sei se vocês se lembram, no Coliseu de Roma, que mete... Dennis Rodman, sim, o Mickey Rourke. Exatamente, o Tigre, sim. Etc. Pronto, o meu desafio vai basear-se um bocado nessa cena. O que é que vocês preferiam? Estar 10 minutos naquela arena, sem escapatória possível, com o Tigre esfomeado, e caso sobrevivessem, tinham que ficar um ano inteiro sem internet, sem acesso à internet, e para o resto da vida, qualquer filme ou série que vocês vissem, tinham que ser num ecrã de 5 polegadas, ou seja, tipo iPhone ou uma coisa assim pequenina, ou 30 minutos na arena, sem escapatória possível também, com o Van Damme nu, doido de tesão para vos mandar uma rabadela, e que acontecesse o que acontecesse lá dentro daquela arena. Quando saíssem, teriam que usar crocs para o resto da vossa vida sem que saíssem de casa. Pá, já me perdi. Já me perdi. Isto é um desafio complexo, vocês têm que estar atentos. Eu vou repetir. Basicamente, a alternativa é 10 minutos na arena com o tigre, e o tigre está esfomeado. Okay. E se vocês conseguissem sobreviver, não há essa certeza, né? Passavam o resto da vossa vida a ver filmes ou séries num ecrã de 5 polegadas, ou seja, basicamente no vosso telemóvel, e um ano sem terem acesso à internet. A hipótese B, a alternativa B, é 30 minutos na arena. Não tinham também escapatória possível. O Van Damme estava nu. O Van Damme nos seus tempos áureos. Atenção, ali anos 90. Doido de tesão para nos mandar uma rabadela. E depois acontecesse o que acontecesse lá dentro. Não sei se vocês conseguiam safar ou não. Quando saíssem, tinham que usar crocs para o resto da vossa vida. Fosse casamentos, fosse o que fosse. Levar os miúdos à escola. Tinham que estar sempre de crocs. E, epá, eu vou juntar até... E calças de flanela, cara. Só flanelas. Só podiam usar calças. Porque eu ando sempre de crocs, não estava a ver agora. Não estava a ver nenhuma outra. Qual era o desafio, não é? Okay, já percebi. Então, para a flanela é que é um bocado fodido. Resumidamente, A, tigre, B, Van Damme nu. Agora digam lá. E o tigre estava de pau feito também? Ou era só para comer? Não, o tigre era só para te foder tudo. Não, o tigre estava era com fome. Para comer, pois. Como é que te comia, não sei. Era para aleijar. E o Van Damme era para enrabar. Eu trago esta coisa do Van Damme no doidezão para jogar na rabadela, porque não sei se vocês sabem, o primeiro filme do Van Damme, que ele marca presença, o gajo é um instrutor de karaté gay. Não sei se vocês sabiam disso. Deixa-me procurar. O nome do filme era Monaco Forever, que era 1984. E o gajo, nos créditos, aparece como Gay Karate Man. Portanto... É uma autobiografia. Exato, fica esta curiosidade sobre o gajo e aproveitei para usar isso também aqui no desafio. Mas só demorar muito tempo a responder, isto tem que ser uma coisa que... Tanto num como noutro, não havia grande possibilidade de tu chegares ao fim do desafio, não é? Mas o Van Damme era só para tirar o cu? O Van Damme era só ir ao cu, era só uma enrabadela. Só ir ao cu? Mas fica com beijinhos ou à bruta? Não, à bruta. Agora, bruta, o gajo também. E agora também consegui safar-se dele, como se viu safar do tigre, né? Não sei. Tinhas que 20 minutos para andar à volta? Não, meia hora. O tigre era 10 meia minutos hora. Na arena e o Van Damme era 30 minutos. Ah pá, eu se calhar ia ao tigre. Já viste o que é ser enrabado pelo Van Damme? Preferias morrer a ser enrabado pelo Van Damme, não é? Mas o tigre depois tens aquela merda. É, se vives ao tigre é um ano sem acesso à internet e o resto da vida a ver filmes no iPhone. Esqueçam lá televisões, cinemas. Mas tinhas um disco externo. Podias ter o que quisesse, mas só conseguias ver em ecrãs de 5 polegadas. Fosse no iPhone. Fosse para sempre. Para sempre. Nunca mais vias nada numa sala de cinema. Mas o quê? Mas um ecrã de iPhone de 1080p, de retina. Pode ter a definição que tu quiseres. O máximo de tamanho de 5 polegadas. Ok. Não, eu vou para o tigre, Miguel. Então, se morresses, caramba. Peraí, ó Miguel, então preferias correr riscos de vida, ou Pedro? Vamos, o que tu me estás a pedir é que eu diga aqui para os nossos 12 ouvintes que eu queria que o Van Damme fosse o meu objetivo tipo. Era esse. Não, com um bocado de sorte, um gajo até ia com o antigo. E tu, Miguel? Epá, eu vou escolher a outra, se calhar. O tigre é demais para mim, pá. Eu acho que é impossível um gajo safar-se a um tigre, caralho. que é que um gajo faz? O tigre corre muito, meu. Eu já não consigo correr grande merda. Por isso tentava a sorte com o Van Damme, meu. Fazia, afastava-o assim com as mãos, estás a ver? Aquela cena à Jurassic World, para ver se o acalmava um bocado. E o caralho, tentava ali um bocadito, enquanto desce. Epá, olha. Não, pronto, e tinhas uma história para contar aos teus netos, já o Pedro ia morrer, não é? Ficava na arena e pronto. Não, pá, e ver filmes pequenitos num telão para o resto da vida, isso é que não. Pá. Sim, e o principal problema da cena alternativa nem é o Vanda estar nu e de condição, é depois ter que usar crocs. Pois, mas isso das crocs para mim não há problema. Passava bem com isso. Está certo. E até o Vanda. E tu, Carlos? Eu? Epá, sim, eu não tenho que responder. Era o Vanda com o Vanda. Vou ter que dizer, era isso que eu queria dizer. Epá, não sei. Eu, se não fosse os crocs, eu escolhia a segunda. Não tinha problemas com o Van Damme. Agora, epá, os crocs, não sei. Mas, epá, não, filmes o resto da vida não é grande de 5 polegadas, não. Eu ia também porque o Van Damme, pá, o gajo não me apanhava. Eu conseguia dar cabo dele. Pronto, ganhou o Van Damme. Ganhou o Van Damme. Só o Pedro é que tinha medo de levar. Mas estamos a falar de um Van Damme da época áurea, não é? Anos 90. Pois, quando o gajo corre como o caralho. Dá aqueles saltos. E faz aquela espargata. Espargatas malucas. Yeah. Então, e falando do Van Damme, vocês têm um filme preferido dele? Qual é a vossa opinião do gajo? Epá, eu, pronto, naquela altura dos anos 90, quando eu era mais puto, eu fartei-me de ver Van Damme. E vi bastante Van Damme no cinema também. Este que estávamos a falar agora, do Dennis Rodman. Fui vê-lo ao cinema. Epá, e depois dele, tenho dois filmes que gosto muito. O Time Cop. Pá, que mete viagens no tempo, e acho que é mais por causa disso que eu gosto bastante. E depois há outro, que eu acho que é um filme de ação do caralho, que é dos meus filmes de ação favoritos, que é com ele, que é o Morte Súbita. Uhum. Sabem qual o é? O Sudden Death. Uhum. E o Sudden Death, exatamente. É pá, delir com esse filme. Às vezes estou a conduzir e lembro-me daquele momento que o gajo faz aquela linguagem gestual para o filho, caralho, a dizer que gosta dele. E o puto percebe que é o pai que está lá no gelo. Epá, e acho que é um filme de ação do caraças, assim, uma cena antiga, tipo Die Hard, o gajo é bombeiro, e depois tem lá os miúdos, raptam-lhe a miúda, o puto também anda para lá. Acho que é muito aporreiro. Pá, os outros, pá, alguns deles são filmes clássicos da minha juventude, aquele, os primeiros, como é que se chama aquele do comitê, agora esqueci-me. O gajo tem o Bloodsport, o Kickboxer. O Bloodsport, exatamente. O Kickbox, o Máquinas de Guerra, depois até gosto, até fui ver ao cinema aquele com o Roger Moore, muito a mal, da Cidade Perdida. Da Quest, ou o que é que é? Esse sim, é essa mal. Merda, que o gajo vai lá para uma cena, um templo perdido, aquilo é tipo o Bloodsport, mas tenho uma ideia um disso. Bocadinho mas, renovado. É, mas isso já é quando o gajo entrou em declínio. O gajo tem ali 10 anos muito a bons, 85, pois tem, 86, 95. 26, o gajo tem ali filmes, eu lembro-me, mas pá, sei lá, o gajo tem tantos, o Soldado Universal, o Cyborg do Pew, o Hard Target, estava aqui a falar, por acaso só vi esta semana pela primeira vez, mas também, pá, também muito bom. E tem ali pormenores espetaculares, depois tem o Bloodsport, o Kickboxer, mas curiosamente o meu favorito, pá, pelo menos, não sei se é o meu favorito, eu não vou dizer que é o melhor, mas é o que eu me relembro mais, assim, de repente, do gajo, é o Double Impact, não sei se vocês sabem qual é. O duplo impacto com o gajo, ou não? Qual é esse? Tô... Epá, deixa-me procurar aqui no MDB One, eu tenho ideia que é mais ou menos 96, 97, mas não tenho a certeza. Double Impact, não, é 91, até é do início dos anos 90. Epá, e é o filme dele que, depois do Kickboxer e do Bloodsport, talvez seja os mais famosos, que eu me lembro melhor, porque o gajo faz dois papéis no duplo impacto, o gajo okay. É basicamente ele vezes dois. Ele depois tem outro também, tem gêmeos. Ele depois começou a fazer alguns com gêmeos, que é aquele que ele come a gaja do Species, não é? Ele aí também tem gêmeo, acho eu. Não lembro de mais nenhum que o gajo tenha feito dois papéis. Tem, ele depois de vez em quando fazia um com gêmeo, que era mau, não é? Mas não sei aqui qual é esse que estás para aí a falar. É o Máximo Risco, 96. É capaz. Com a Natasha, não sei das quantas. Aqui acho que o gajo também... É, Twin Brother, é isso. Isso depois começou a pegar muito, pá. Mas... O gajo teve foi azar, pá, na minha opinião, né? Se calhar também foi o que fez um bocado a fama dele, foi estes filmes, assim, muito focados nele, muito amauzinhos. Mas, por exemplo, se compararmos com o Stallone ou com o Schwarzenegger, também eram os da ação ali dos anos 90, altura. Né? Dessa altura. Pronto, o Stallone e o Schwarzenegger vieram um bocadinho antes disso, anos 80, mas também mantiveram-se ali anos 90. Se formos ver os realizadores que cada um teve, epá, para mim a diferença está aí, né? O Stallone teve, epá, John Landis, Robert Rodriguez, John Huston, apanhou vários realizadores assim que souberam transformar o gajo num verdadeiro ícone de ação e do cinema, né? O Schwarzenegger é a mesma coisa, o James Cameron não sei quantas vezes, o John McTiernan, teve o Ivan Reitman, eu lembro, o Paul Verhoeven, não, como é que se diz essa pergunta? Sim, é verdade. O gajo teve grandes realizadores. E o Van Damme, não, pá, o Van Damme teve o John Woo realmente neste Tartar que eu estava a falar, que foi a primeira vez nos Estados Unidos, que acho que foi o primeiro filme nos Estados Unidos do John Woo, e depois é só o gajo muito fraquinho. Eu não lembro assim, de um filme do Van Damme tenha tido um realizador de renome. Foi tudo realizadores desses diretos para vídeo e de filmes assim muito afleirinhos que... Epá, mas mesmo assim o gajo aguentou-se muito bem nos anos 90, não é? E é estranho porque realmente as pessoas iam ao cinema ver o Van Damme, meu. E de repente isso virou, né? Passou sim, a ser, o Van Damme tem uma história de vida absolutamente formidável. Eu agora quando fiz aqui pesquisa para o episódio é que descobri o Van Damme era campeão de karaté europeu, cara, pela seleção belga. O gajo ganhou tudo o que era títulos quando era miúdo, ali na adolescência. Depois foi para os Estados Unidos lá para competir lá numas provas e ficou por lá. Depois também fez umas viagens para Hong Kong, etc. E curiosamente, o primeiro trabalho que o gajo arranja no cinema é devido ao Chuck Norris. O Chuck Norris arranja-lhe um papel assim num filmezinho qualquer lá de manhoso. E é assim que aparece o trabalho do gajo. O gajo entregou pizzas, foi condutor de limusines, foi tudo e mais alguma coisa nos Estados Unidos, até arranjar um trabalhozinho de... no cinema. Que bonito! É bonito, não é? Uma história bonita. Cara. Olha, mas sabes que eu tenho uma perspectiva do outro lado do espectro, que é quando o Van Damme começou a ser famoso, foi na altura que um gajo entrou na faculdade, que eu sou mais velho que vocês, sim. E então comecei a meter-me com grupos de malta, de outro tipo de coisas, a ver outro tipo de cinema, outro tipo de música. Um gajo de repente fica um adulto e o Van Damme, de repente, foi na altura em que entrou o Van Damme, e era aquela coisa dos filmes do Parolo, do Azeiteiro. E eu nunca alinhei muito na onda do Van Damme. E, pronto, apesar de ter mantido sempre mais ou menos secretamente em casa os meus posters do Stallone e do Schwarzenegger, mas o Van Damme foi um gajo que nunca tive grande apelo, nunca me fez um grande apelo. Excepto quando agora o gajo fez um filme que vocês ainda não falaram, que é aquele JVCD, sim, não é? A nível de interpretação, sim, é o melhor filme do gajo. Esse nunca vi. Dele. Isso é um filmão do caralho, em que o gajo faz é Van Damme as himself. Faz dele próprio, não é? E o que o gajo faz é aquela cena, de repente há um assalto qualquer, não é? Não é, Carlos? E o gajo é dado, está no sítio do assalto, e a gente olha para ele, tipo, é pá, ajuda aqui, tu és o Van Damme. Exato. E o gajo, mas aqui é um ator, eu sou só um gajo qualquer, está aqui às compras. Tu não gostas mais de nenhum, Pedro? Gosto, não, pois era isso que eu ia dizer. O meu preferido é esse Jean-Claude Van Damme, as himself. Mas também gosto muito do Hard Target e do Universal Soldier e do Cyborg. Sim, o gajo tem grandes filmes ali nessa altura. E o Street Fighter, não nos podemos esquecer desse, com o Kelly Minogue. Sim, mas é terrível o Street Fighter comparado com este. É mesmo pelo hype. Não, mas o Pedro está com vergonha de dizer que gosta do Van Damme, ou gostou do Van Damme, porque o Van Damme foi nomeado 3 anos seguidos lá para aqueles prémios da MTV como o homem mais desejado de Hollywood. 22, 23 e 24, é verdade. Está aqui no currículo do gajo. E portanto, o Pedro estava com vergonha de dizer que nessa altura que foi para a faculdade. E o gajo continua aí, mas o gajo está terrível. O gajo apareceu no Expendables, o gajo estava muito a mal, pá. Não, ele teve muitos problemas. Está a falar com a pior inglês e não sei o quê, está pior. Sim. O gajo teve problemas com a droga, o gajo confessou, acho que no programa. Porque ele teve aí uma espécie de reality show, eu também não sabia, só descobri isso. É o Big Brother, acho que foi, não foi? É pá, não sei se foi o Big Brother. O gajo teve um que era mesmo baseado no gajo, deixa-me procurar aqui como é que se chamava. Tinha aqui isto aberto. Que era Behind the Closed Doors with Jean-Claude Van Damme. E o gajo, acho que nesse show... Acho que é tipo a casa do Toy, não é? É mais ou menos, mas com o Van Damme. E o gajo confessou... Tenho saudades dessa merda. Continua, cara, desculpa. Teve problemas com cocaína e que consumia 10 gramas por dia e não sei o quê. Portanto, o gajo teve aí uma fase muito complicada. E depois foi diagnosticado no final dos anos 90 que o gajo era bipolar. E então, acho que aquilo ainda... Por isso é que é tantos filmes com o irmão gêmeo. Exato, às tantas. E então, ele já teve para aí 5 ou 6 casamentos e ele próprio diz que ainda hoje em dia, de vez em quando, acorda muito feliz e quando se diz acorda e está muito triste e se olha até se chorar e não sei o quê. Portanto, o gajo tem ali uns problemas... graves. Mas pronto, isso também pode explicar o rumo que a carreira do gajo tomou. Realmente realmente, se a gente for ver nos últimos 10, 15 anos, o único filme, que eu, pelo menos que eu me lembro assim, de jeito que o gajo, é esse, o GCVD. E pronto, olha. E ficou aqui a tua carta de amor. Ao Van Damme. Ao Van Damme. O gajo também me pareceu um bocado decadente. No Stallone, eu nem sei até que ponto é que não terá sido um duplo a fazer aquelas cenas, não faço ideia. Sim. Muito mal, pá, aquilo muito mal trabalhado, não gostei nada dessa merda. Mas uma das coisas quando eu vejo um filme do Van Damme é quando um gajo está de fato e gravata, imagina-te a dar um salto, não sei que fatos é que os gajos usam, mas quando os gajos se levantam e dão aqueles saltos, levantam as pernas, pá, eu ficava logo com um tomate fora. O gajo. Tudo bem que eu não consigo levantar a perna àquela altura. O gajo já há 2 ou 3 anos fazia um anúncio muito bom para a Volvo, não foi? Que era um espargato entre os gajos, depois foi gozado também. Era a manobra clássica do gajo, não é? O gajo tinha duas, era essa do espargato e era aqueles pontapés rotativos quase 360 graus. Exato. O gajo dava na cabeça que era uma coisa maluca. Eu fazia sempre uma espargatazinha, a bailarina. O gajo há um cartaz no filme que ele cozinha, fazer uma espargata no, acho que numa linha de comboio, cara. Lembro-me que tenho uma vaga ideia disso, não sei qual é o filme. Acho que é o gajo a fazer esparagar numa linha de comboio. Mas temos que espreitar este kickboxer novo. Tá, agora fiquei com o pulga atrás da orelha. Kickboxer Vengeance, from the producer of Riddick and the Last Samurai. Está aqui. Estás a ver, só pode ser bom. E é com o Batista. Dave Batista, exatamente. É, faz tongue pô o Batista. E depois é com o Gina Carano também, que é uma gaja para a porrada também. Sim, sim. Fez também aquele filme tabão do Soderbergh, como é que se chama? Depois fez 2008, pá, aí. Sim. Sei lá. Uf, esqueci, meu caralho. Não me lembro agora, mas... Lembras-te, Pedro? Qual? É pá, um filme com a Gina Carano, que o Soderbergh fez, como é que se chama? Que a gaja dava cabo de tudo. Yeah. Ah, A-Wire, é o A-Wire. Exatamente. É, não vi. Não viste? Não. Esse filme é bom. A-Wire? A-Wire, yeah. Sim, tá quando bem. Tiver internet, eu vejo isso. Estás ainda no nosso internet, já te afastas. Eu não, só tenho aqui uma máquina de escrever e umas páginas amarelas. É sério. Vocês já que estão aí com os vossos telemóveis, os vossos iPads, iPhones, tablets. Estamos despachados, já queres continuar? Não, ou queres ir buscar a tua guitarra?